carregando andorinhas, vem me dizer liberdade. E me invade a tremenda vontade de gritar, vivendo atrás das grades. Meu amor pode me esquecer, a lua, a lua. Carregando andorinhas sem me dizer liberdade, e me invade a tremer na vontade de gritar, vivendo atrás das grades. Meu amor pode me esquecer. O vento sopra, meus olhos na janela, passageiros esperam na linha do metrô, minha única visão. Não há mais coração, me desfaço em pedaços. Quero um doce de coco na visita de domingo. Um cigarro para não ficar dormindo. Meu amor, eu vou de gritar, vivendo atrás das grades. Meu amor pode me esquecer. O vento sopra, meus olhos na janela, passageiros esperam na linha do metrô, minha única visão. Mas coração me desfaça em pedaços. Quero um doce de coco na visita de domingo. Um cigarro para não ficar dormindo. Meu amor, eu vou indo embora. Do sol cair.